que ser agora. Quando tudo ia muito bem, você foi embora. Levou minha paz. Até quando você vai me fazer sofrer? Vai me fazer chorar? Vai me fazer chorar? Deus, eu te amo. Por Deus, eu te chamo. Por Deus, eu te quero. É você quem eu quero. Até quando você vai me fazer sofrer? Vai me fazer chorar? Vai me fazer fazer.